é a penúltima edição do nosso programa. É verdade que eu já disse isto na terça-feira, que esta é a última semana do Feito no 8. Ora, estou aqui para lhe falar hoje de uma reportagem que vi que achei impressionante. Aliás, uma reportagem, um documentário que vi e achei impressionante. O documentário era sobre a cantora mais do que famosa, Britney Spears, a princesa da pop, podemos chamar assim. Ela que, enfim, se tornou uma grande estrela muito cedo, talvez demasiado cedo, apenas aos 16 anos de idade. Ela lançava-se no mundo da música, não é? Enfim, com Baby One More Time. E o sucesso de Britney Spears foi tão grande, tão grande, tão grande, que ela acabou depois por, enfim, houve aquele excesso dos paparazzi e ela quase que afundou a sua carreira. Aliás, ela chegou a afundar a sua carreira, ela perdeu inclusive a custódia dos filhos, ela perdeu muita coisa e, enfim, achei admirável. Primeiro achei admirável até onde é que os paparazzi poderiam ir a vê-la ir para o hospital. Uma das situações era a última, a vê-la ir para o hospital e a fazer tudo para tirar a fotografia. Há inclusive um lema, agora já acho que já creio que isso já acabou, mas havia um lema dos paparazzi que diziam que, queriam tirar a última fotografia antes de Britney Spears morrer. Era o extremo para que se levava a fama, era o preço demasiado caro que Britney Spears involuntariamente acabou por pagar. Mas fiquei também muito feliz por saber que aos poucos está a recuperar e a sair de toda aquela pressão, a sair de toda aquela envolvência, a sair de toda aquela irreverência. Britney Spears, que podia ser uma grande senhora, podia ter um grande corpo, mas não era mais do que uma jovem menina à procura de si mesma e onde toda a gente a queria enganar. Era talvez demasiado inocente. E para quem viu este documentário, houve gente que viu com certeza, para quem viu este documentário, efetivamente tem uma outra imagem de Britney. Eu pelo menos tenho uma outra imagem de Britney. E fiquei impressionante, fiquei impressionado aliás. Foi o grande momento de hoje do meu dia e gostava de partilhar convosco essa imagem de Britney Spears. Pesquisem um pouco mais por ela. Vão ver, vão encontrar coisas interessantíssimas sobre Britney Spears e uma eventual gravação de um novo trabalho também já anda por aí, onde se incluirá o single 3. Vamos lá ver. Ora bem, e fico por aqui. Abri esta edição com música romena, Bun Venite in Romania, música de Nicolae Guta, e vou fechar com música portuguesa. Vou-vos deixar com uma recordação na voz de Clemente, chama-se Vais Partir, e é uma grande, grande música também. São os dois temas que eu escolhi para hoje. Amanhã, a música outra e bem mais animada. Ora então, fique bem, já a seguir há mais uma edição de Poesia Erótica com Luís Gaspar. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir, vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Lembro essa manhã quando paraste no jardim, era o verão a nascer para mim. Lembro o teu sorrir e os teus cabelos a voar, era o outono de um sonho a chegar. Por um olhar, nos teus olhos a cor do luar, nuvens de alegria e mil ventos a cantar, era a força de querermos amar. Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir, vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Montanha que subimos a correr, quando a noite já vinha a descer. Lembras a cabana e a velha rocha junto ao mar, quando as ondas nos vinham beijar. Era o velho barco já sem remos para nadar, nossa cama salgada de amar. Tinhas no teu peito o bater de uma canção, feita na palma da mão. Vais